chegou. Se trabalhar, deu chuva, meu bem. Cadê? Vem que vem. Está chegando o verão, mas cê tá aqui swing bom, vai tocar no paredão. Aumenta o grave do som, nós dois trancados no quarto. Movimento gostoso, quando quero parar, ela faz tudo de novo. Está chegando o verão, mas cê tá aqui swing bom, vai tocar no paredão. Aumenta o grave do som, nós dois trancados no quarto. Movimento gostoso, quando quero parar, ela faz tudo de novo. O tchuki tchuki bombom, o tchuki tchuki gostoso, o tchuki tchuki bombom. Tchuki tchuki bombom, o tchuki tchuki gostoso, tchuki tchuki. Vem que vem! Toma, vou vir pro quarto e toma. Toma, vem com cadeia e toma. Tchuki tchuki bombom, o tchuki tchuki gostoso, tchuki.